desfaça e chora. Aproveita a voz do lamento, que já vem a aurora. A pessoa que tanto querias, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outra, ó triste senhora. 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. É isso aí, começando agora mais um programa Samba da Terra aqui pela sua Rádio Livre Capivara. E hoje vamos mandar dois discos do Chico Buarque aqui pra vocês, homenageando. São dois discos bastante importantes, que tem uma história bem interessante, sim, da história do Chico Buarque, que é o Sinal Fechado, que é de 74, e depois vou tocar o disco Meus Caros Amigos, que também é do Chico, de 76. Então, vamos primeiro tocar esse. Vamos tocar o lado A do Sinal Fechado. Depois eu volto com um pouco mais de informações aí, contando um pouco por que eu escolhi, quais são essas histórias interessantes entre esses dois discos. É isso aí. 96,1 FM, rolando também pela web. Dá pra ouvir ali no nosso blog, radiocapivara.blogspot.com. Esse aí, Samba da Terra, seu programa semanal de samba aqui pela 96,1. E eu vejo o seu pranto cair no momento mais certo. Olhar gosta só de longe, não faz ninguém chegar perto. Minha gente era triste, amargurada. Desta como esta, vamos homenagear todo aquele que nos empresta sua testa, construindo coisas pra se cantar, tudo aquilo que o malandro pronuncia e o otário silencia, toda festa que se dá ou não se dá, passa pela fresta da cesta e resta vida. Acima do coração que sofre com razão, a razão que volta no coração. E acima da razão a rima, e acima da rima a nota da canção. Bemol natural sustenida no ar. Viva aquele que se presta a esta ocupação. Salve o compositor popular. Silencia toda festa que se dá ou não se dá. Passa pela fresta da cesta e resta vida. Acima do coração que sofre com razão, a razão que volta no coração. E acima da razão a rima, e acima da rima a nota da canção. Bemol natural sustenida no ar. Viva aquele que se presta a esta ocupação. Salve o compositor popular. Salve o compositor popular. Sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. É sempre bom lembrar que o ar sombrio de um rosto está cheio de um ar vazio. vazio daquilo que no ar do copo ocupa um lugar. É sempre bom lembrar, guardar de cor, que o ar vazio de um rosto sombrio está cheio de dor. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar, que o ar no copo ocupa o lugar do vinho, que o vinho busca ocupar o lugar da dor. Que a dor ocupa metade da verdade, a verdadeira natureza interior. Uma metade cheia, uma metade vazia. Uma metade tristeza, uma metade alegria. A magia da verdade inteira, todo poderoso amor. A magia da verdade inteira, todo poderoso amor. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim. Vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando neste mundo vivo escravo do meu samba. Muito embora vagabundo, quanto a você da aristocracia que tem dinheiro mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim. Vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. É comum a gente sonhar, eu sei. Quando vem o entardecer, pois eu também dei de sonhar um sonho lindo de morrer. Vejo um berço e nele eu me debruçar, com o pranto a me correr, e assim chorando acalentar o filho que eu quero ter. Dorme meu pequenininho, dorme que a noite já vem. Teu pai está muito sozinho, de tanto amor que ele tem. De repente o vejo se transformar num menino igual a mim, que vem correndo me beijar quando eu chegar lá de onde vim. Um menino sempre a me perguntar um porquê que não tem fim. Um filho a quem só queira bem e a quem só diga que sim. Dorme, menino levado, dorme que a vida já vem. Teu pai está muito cansado de tanta dor que ele tem. Quando a vida enfim me quiser levar, pelo tanto que me deu, sentir-lhe a barba me roçar no derradeiro beijo seu. É o sentir também sua mão vedar meu olhar dos olhos seus, ouvir-lhe a voz a me embalar num acalanto de adeus. Dorme, meu pai, sem cuidado, dorme que ao entardecer teu filho sonha acordado com o filho que ele quer ter. A porta mais uma vez, pode entrar. É dia das mães, eu resolvi me perdoar. Eu vou abrir a porta mais uma vez, pode entrar. É dia das mães, eu resolvi me perdoar. ensinou praticar o bem. Deus me deu essa bondade. Vou abrir a porta pra você entrar, mas não demore, que a outra pode lhe encontrar. Eu vou abrir a porta mais uma vez, pode entrar. É dia das mães, eu resolvi me perdoar. Vou abrir a porta mais uma vez, pode entrar. É dia das mães, eu resolvi me perdoar. Deus me ensinou praticar o bem. Deus me deu essa bondade. Vou abrir a porta pra você entrar, mas não demore, que a outra pode lhe encontrar. Eu vou abrir a porta mais uma vez, pode entrar. É dia das mães, eu resolvi me perdoar. Chucalho aqui, mexe com ela. 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Isso aí, seu programa Samba da Terra. Isso aí, ouvimos agora o lado A do álbum, do disco, né? Sinal Fechado, do Chico Buarque. E esse lado ali tem as músicas, né? Festa e Modesta, que é do Caetano Veloso. Copo Vazio, Gilberto Gil. Filosofia, que é do Noel Rosa, O Filho Que Eu Quero Ter, do Toquinho, Cuidado com a Outra, Nelson Cavaquinho, e Lágrima, que é do Jackson do Pandeiro. Isso aí chegou agora aqui no estúdio, diretamente de Curitiba. Isso aí, o Canibá, fala aí, mano. E aí, galera, Canibal aí na área, dando um rolê aqui na Capivara. Prazer revê-los aí. Isso aí, vou soltar aqui o lado B do vinil, sinal fechado. Daqui a pouco a gente volta pra conversar um pouco mais. É isso aí. Continue escutando em 96,1 FM ou pelo nosso blog, radiocapivara.blogspot.com. Massacreixo na área. Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição, era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura. Chame, chame, chame, chame, chame o ladrão, chame o ladrão. Acorda, amor, não é mais pesadelo nada. Tem gente já no vão de escada fazendo confusão, que aos homens. E eu aqui parado de pijama. Eu não gosto de passar vexame. Chame, chame, chame, chame, chame, chame o ladrão, chame o ladrão. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Acorda, amor, que o bicho é brabo e não sossega. Se você corre, o bicho pega. Se fica, não sei não. Atenção, não demora. Dia desse chega a sua hora. Não discuta à toa, não reclame. Clame, chame lá, clame lá, chame. Chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão. Não esqueça a escova, o sabonete, o violão. Você nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu lhe telefonei, desliguei. Foi engano, seu nome eu não sei. Esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Não, Ligia, Ligia, eu nunca quis tê-la a meu lado. Num fim de semana, um chope gelado em Copacabana, andar pela praia até o Leblon. E quando eu me apaixonei,

que fosse esse seu fim. O nosso amor não teve querida, as coisas boas da vida. E foi melhor para você, e foi também melhor pra mim. O nosso amor parou aqui, e foi melhor assim. Você esperava, e eu também, que fosse esse seu fim. Sabe amar, meu bem, não sabe o que é o amor. Nunca viveu, nunca sofreu, e quer saber mais que eu. O nosso amor não teve querida, as coisas boas da vida. E foi melhor para você, e foi também melhor pra mim. O nosso amor parou aqui, e foi melhor assim. Você esperava, e eu também, que esse fosse seu fim. Metade, se for começo, fique à vontade. Não me pergunte, não me responda, não me procure e não se esconda. Não diga nada, saiba de tudo, fique calada, me deixe mudo. Seja no canto, seja no centro, fique por fora, fique por dentro. Seja o avesso, seja metade, se for começo, fique à vontade. Não me pergunte, não me responda, não me procure e não se esconda. Não me diga nada, saiba de tudo, fique calada, me deixe mudo. Seja no canto, seja no centro. olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar um lugar no futuro e você. Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe? Quanto tempo, pois é, quanto tempo. Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios. Oh, não tem de quê, eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Pra semana prometo, talvez nos vejamos. Quem sabe? Quanto tempo, pois é, quanto tempo. Coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente. Pra semana, se não, eu procuro você, vai abrir. Prometo, não esqueço, por favor, não esqueça, por favor. Adeus, não esqueço, adeus. É isso aí, 96,1 FM, Samba da Terra, rolando Chico Buarque. É isso aí, então nesse primeiro vinil que a gente tocou foi o Sinal Fechado, que é um vinil que tem uma história interessante, assim, né? Que ele ia ser lançado em 74 com as músicas que estão no Meus Caros Amigos, né? Que é o vinil que eu vou tocar agora pra vocês. Só que a censura fechou todos, não deixou sair uma música desse álbum, né? Do que acabou virando Meus Caros Amigos. E daí, pô, o Chico Buarque ficou naquela, né, caramba, agora eu preciso lançar alguma coisa e tal. Daí que ele resolveu fazer um álbum só de interpretações e tal, então, até que todas as músicas não são nenhuma deles, né, todas interpretações, tanto que nesse segundo lado aí tem o Acorda Amor, que é do Julinho da Adelaide, Lígia, que é do Tom Jobim, Sem Compromisso, que é do Nelson Trigueiro e Geraldo Pereira, Você Não Sabe Amar, que é do Dorival Caymmi, Me Deixe Mudo, que é do Walter Franco, e o Sinal Fechado, que é o nome do álbum também, que é o do Paulinho da Viola. E é legal que esse Me Deixe Mudo, né, é do Walter Franco, que é um contemporâneo do Chico Buarque. A grande maioria dos outros intérpretes não são são muito famosos, né, todos têm toda uma visibilidade, digamos assim, dentro da mídia, tudo. E o Walter Franco não, né, ele sempre foi um artista bastante alternativo e tal. E é massa, né, ele ter feito essa música do Walter Franco, que saiu acho que no mesmo ano, um ano antes, né, do álbum do Sinal Fechado ter saído. E depois de rolar os dois discos aí, a gente vai mandar esse som do Walter Franco original pra vocês verem que é uma bem diferente, assim, é bem legal a música original também do Walter Franco. É isso aí, agora vamos ouvir o disco Meus Caros Amigos, que até o próprio nome diz, né, que é justamente uma homenagem a esses amigos do Chico Buarque que cederam essas músicas, algumas dessas músicas que viraram o Sinal Fechado, que esse nome também é o nome ficou legal assim, né? Que é um nome bem de luta mesmo, de mostrar que o álbum foi mesmo censurado. Então é isso aí, vamos ouvir agora, meus caros amigos. Vocês estão ouvindo Samba da Terra em 96,1, em 96,1 FM ou pelo nosso blog, radiocapivara.blogspot.com. Será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será, que será, que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será, que será, que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestar? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, mil quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços de suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Têm medo apenas. Não tem sonhos, só tem presságios. O seu homem, mares naufrágios. Lindas sirenas, morenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas. Vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem às suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando, me pego cantando sem mais nem porquê. Tantas águas rolaram, quantos homens me amaram bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua, vem assim.

pedir, você vai me adorar. Você vai me sorrir, você vai se enfeitar. E vem me seduzir, me possuir, me infernizar. Você vai me trair, você vem me beijar. Você vai me cegar e eu vou consentir. Você vai conseguir, enfim, me apunhalar. Você vai me velar, chorar, vai me cobrir. E menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina. Criatura, Deus permite a todo mundo uma loucura. Passo domingo em família, segunda-feira, beleza. Embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração. Não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar. Pode apertar a gravata, vai te enforcar. Vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Vê se não dorme no ponto, reúne as economias. Perde os três contos no conto da loteria. Passo domingo no mangue, segunda-feira vazia. Ganha no banco de sangue pra mais um dia. Cuidado com o viaduto, cuidado com o avião. Não perde mais um minuto, perde a questão. Tenta pensar no futuro, no escuro, tenta pensar. Vai renovar teu seguro, vai caducar. Vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Passo domingo sozinho, segunda-feira desgraça. Sem pai nem mãe, sem vizinho, em plena praça. Vai terminar moribundo, com um pouco de paciência. No fim da fila, do fundo da previdência. Parte tranquilo, irmão, descansa na paz de Deus. Deixaste casa e pensão só para os teus. A criançada chorando, tua mulher vai suar. Pra botar outro malandro no teu lugar. Vai te entregar, vai te estragar, vai te enforcar, vai caducar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Vagabundo. Na tina, vovó lavou, vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de consideração. 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. estamos aqui no Samba da Terra, seu programa semanal de samba aqui da Rádio Capivara. E tocamos agora o lado A do disco Meus Caros Amigos, do Chico Buarque, que tem as músicas O Que Será, A Flor da Terra, tem a participação do Milton Nascimento, Mulheres de Atenas, Olhos nos Olhos, Você Vai Me Seguir e Vai Trabalhar Vagabundo. É isso aí, esse é o lado A. Agora vamos ouvir o lado B desse disco Meus Caros Amigos, do Chico Buarque. Continue ouvindo em 96,1 FM ou pelo blog Rádio Livre Capivara, radiocapivara.blogspot.com, é isso aí. Hoje o olhar de mamãe marejou, só marejou, quando se lembrou do velho, o meu bisavô, disse que ele foi escravo, mas não se entregou. Samba bem pra frente, dizendo realmente o que é que eu acho. Eu acho que o meu samba é uma corrente e coerentemente assino embaixo. Hoje é preciso refletir um pouco e ver que o samba tá tomando jeito. Só mesmo embriagado ou muito louco pra contestar e pra botar defeito. Precisa ser muito sincero e claro pra confessar que andei sambando errado. Talvez precise até tomar na cara pra ver que o samba tá bem melhorado. Tem mais é que ser bem cara de tacho, não ver a multidão sambar contente. Isso me deixa triste e cabisbaixo, por isso eu fiz um samba bem pra frente, dizendo realmente o que é que eu acho. Eu acho que o meu samba é uma corrente e coerentemente assino embaixo. Hoje é preciso refletir um pouco e ver que o samba tá tomando jeito. Só mesmo embriagado ou muito louco pra contestar e pra botar defeito. Precisa ser muito sincero e claro pra confessar que andei sambando errado. Talvez precise até tomar na cara pra ver que o samba tá bem melhorado. Tem mais é que ser bem cara de tacho, não ver a multidão sambar contente. Isso me deixa triste e cabisbaixo, por isso eu fiz um samba bem pra frente, dizendo realmente o que é que eu acho. Baixo, não ver a multidão sambar com frente. Tem mais é que ser bem cara de tacho, pra ver que o samba sabe o melhorante. Talvez precise até tomar na cara, hoje é preciso defender o errado. E fiz a samba tá sincero e claro, só mesmo estar e agradou na defeito. Só mesmo estar e agradou na defeito. Talvez a samba tá tomando jeito. Hoje é preciso refletir o errado. Talvez coerentemente assim encaixo. Eu acho o samba, o samba é o maior arte, dizendo realmente o cara que eu acho. Eu vou já muito samba bem pra frente, isso me deixa triste, cabisbaixo. Tutu Marambá, não venha mais cá, que a mãe da criança te manda matar. Tutu Marambá, não venha mais cá, que a mãe da criança manda. Ai, como essa moça é descuidada, com a janela escancarada, quer dormir impunemente. Ou será que a moça lá no alto não escuta o sobressalto do coração da gente? Ai, quanto descuido dessa moça, que papai tá lá na roça e mamãe foi passear. E todo marmanjo da cidade quer entrar nos versos da cantiga de ninar pra ser tutu marambá. Ai, como essa moça é distraída, sabe lá se está vestida ou se dorme transparente. Ela sabe muito bem que quando adormece está roubando o sono de outra gente. Ai, quanta maldade há dessa moça, e que aqui ninguém nos ouça. Ela sabe enfeitiçar, pois todo marmanjo da cidade quer entrar nos sonhos que ela gosta de sonhar e ser um tutu marambá. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Pinta silvo, oi pinta roxo, meu ru irá puro. A chega e vira, engole vento, saíra, inhambu. Foge asa branca, vai patativa, tordo, tujutuim. Xoti é sangue, xoti é fogo, xorro, xinol sem fim. Some coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri. Voa macuco, voa viúva, uchariti. Bico calado, toma cuidado que o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí. E quero, quero, otico, tico, ano um pardal chapim. Chocotovia, show ave fria, show pescador Martim. Some rolinha, andandurinha, te esconde bem te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti. Bico calado, muito cuidado, que o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí. Pra mim basta um dia, não mais que um dia, um meio-dia. Me dá só um dia e eu faço desatar a minha fantasia. Só um belo dia, pois se jura, se esconjura, se ama e se tortura, se tritura, se atura e se cura a dor na orgia da luz do dia. É só o que eu pedia, um dia pra aplacar minha agonia, toda sangria, todo veneno de um pequeno dia. Só um santo dia, pois se beija, se maltrata, se come, se mata, se arremata, se acata, se trata a dor na orgia da luz do dia. É só o que eu pedia, viu? Um dia pra aplacar minha agonia, toda sangria, todo veneno de um pequeno dia. Me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. muita mutreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso, de pirraça, que a gente vai tomando, e também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão, e a gente vai cavando só de birra, só de sarro, e a gente vai fumando, que também sem um cigarro ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita careta pra engolir a transação, e a gente tá engolindo cada sapo no caminho, e a gente vai se amando, que também sem um carinho ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou a risco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita pra também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus. Samba da Terra 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. E chegamos a ouvir o lado B do vinil, meus caros amigos, do Chico Buarque, que tem as músicas Corrente, a Noiva da Cidade, Passaredo, Basta um Dia, Meu Caro Amigo. É isso aí, esses dois álbuns, como já disse, eles são um pouco correlatos, assim, que fazem parte dessa história onde... Essa história da censura do Brasil, né, na época da ditadura, onde o álbum que ia lançar em 74 ele foi inteiro proibido, todas as músicas foram negadas, e daí que o Chico lançou o Sinal Fechado, que é uma música do Paulinho da Viola, onde ele só fez interpretações de sambas de outras músicas. E depois, em 76, ele conseguiu lançar com Meus Caros Amigos, com essas músicas proibidas e algumas outras mais. É isso aí, agora a gente vai ouvir, pra finalizar aqui, o Samba da Terra, a música do Walter Franco, que ele tocou no Sinal Fechado, que é Me Deixe Mudo, que dá pra ver nitidamente, assim, a diferença de estilo, a diferença de estética, e várias outras coisas, que é uma versão muito, muito boa, que é uma música muito, muito boa do Walter Franco. E é isso aí, Samba da Terra se despedindo aí com essa música. Até sexta que vem, toda sexta-feira, meio-dia e pouquinho ali, meio de 15, meio de 20, tô aqui mandando um pouco de música brasileira, um pouco de samba aí, na Rádio Livre Capivara. É isso aí, Massacrete se despedindo. Até sexta que vem. Fui! Fique por dentro, seja o avesso, seja metade. Se for começo, fique à vontade. Não me pergunte, não me responda, não me procure e não se esconda. Não diga nada, saiba de tudo. Fique calada, me deixe puto. Seja no canto, seja no centro. Fique por fora, fique por dentro. Seja o avesso, seja metade. Se for o mesmo, fique à vontade. Não me pergunte, não me responda. Não me procure e não se esconda. Diga nada, saiba de tudo. Fique calada, me deixe mudo. Seja no canto, seja no centro. Fique por fora, fique por dentro. Seja o avesso, seja metade. Se for começo, fique à vontade. Não me pergunte, não me responda. Não me procure. Me deixe mudo, seja no canto, seja no centro. Fique por fora, fique por dentro. Seja o avesso, seja metade. Se for começo, fique à vontade. Não me pergunte, não me responda, não.